sem permissão. No meio do seu sono é que eu não consigo dormir com essa culpa. Antes que seja tarde ou que passe a coragem, eu não fale nunca. Meu erro é te deixar pensar que eu não pensei em você. É te fazer sentir que não tô nem aí. É te fazer falar o que eu não queria ouvir. Percebo quando muda o cabelo, quando troca o brinco. Seu aniversário é dia 25, que usa salto baixo pra não ficar maior que eu. Percebo quando muda o cabelo, quando troca o brinco. Seu aniversário é dia 25. Foi mal se te deixei sentir que não sinto saudade. Me disse em vezes que falei te amo, as mil são verdades. Suamusica.com, esse é o melhor do repertório. Meu erro é te deixar pensar que eu não penso em você. É te fazer sentir que não tô nem aí. É te fazer falar o que eu não queria ouvir. Percebo quando muda o cabelo, quando troca o brinco. Seu aniversário é dia 25, que usa salto baixo pra não ficar maior que eu. Percebo quando muda o cabelo, quando troca o brinco. Seu aniversário é dia 25. Foi mal se te deixei sentir que não sinto saudade. Percebo quando muda o cabelo, quando troca o brinco. Seu aniversário é dia 25, que usa salto baixo pra não ficar maior que eu. Percebo quando muda o cabelo, quando troca o brinco. Seu aniversário é dia 25. Foi mal se te deixei sentir que não sinto saudade. Disse em vezes que falei te amo, as mil são verdade.